primeiro ponto achei bastante engraçado. Eu achei engraçado. Tens mesmo trauma. Não é trauma, é carinho. Eu estava a falar em atraso, acho que eles é que somos atrasados. O que conta para a história é o resultado final. Penso eu que o Porto tem tudo para ganhar o jogo. Todas as terças-feiras é assim. A discussão do fim de semana desportivo, as rubricas O Nosso Desporto, Só Motores e Notícias de Ciclismo. É o Desporto ao Rubro, com os comentadores Marcelo Dias do Benfica, Rui Fernandes do Sporting e Mário Barbosa do Porto. O Desporto do Valde Sousa e de Portugal, às terças, a partir das 7 da tarde, com Ricardo Dias. Olá, viva, boa tarde, ouvintes da Jornal FM, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Bola na Área, pois claro, sempre às terças-feiras aqui estou para levar até si todo o desporto de Portugal e de uma forma especial da região do Val do Sousa. Como é hábito, a abrir o programa deixo-lhe o endereço do Facebook e também o nosso site. A página do Facebook é em facebook.com/bolaareajornalfm e o nosso site em bolanaarea.pt.vu. Numa semana em que tivemos clássico entre Porto e Benfica e numa semana em que temos uma final do Benfica na Liga Europa, que terá também relato aqui na Jornal FM amanhã. É uma semana, portanto, importante para o futebol português, onde tudo se vai decidir também, numa semana em que se vai decidir o campeão nacional, porque tudo está ainda por decidir. Vamos daqui a pouco já ingressar no futebol. E mais à frente, prometo, vamos ter também cá uma entrevista. Agora vamos ao espaço de ciclismo, a rubrica Notícias de Ciclismo, uma parceria do programa Bola na Área com o site noticiasciclismo.net. E vamos então para a rubrica de ciclismo com o Pedro Rocha. Vamos para a rubrica de ciclismo com o Pedro Rocha, mas é mais aqui a um bocadinho. Antes, e por esta altura aproveito então para lhe dizer que no que diz respeito então à transmissão de amanhã dessa final da Liga Europa, o relato vai ser levado a cabo por mim, Ricardo Dias. Terei em estúdio os nossos comentadores, o Marcelo Dias, o benfiquista de gema, vai também fazer os comentários para si, e também o Rui Fernandes vai estar, neste caso, a fazer os comentários a essa final europeia 23 anos depois. Uma final que se espera, claro, traga boa sorte para a equipa portuguesa. O Benfica vai lutar por essa conquista e eu propunha que escutássemos precisamente já Jorge Jesus a falar dessa final. O Benfica que está confiante, segundo o treinador Jorge Jesus. Uma final, nós, Benfica, temos uma maneira diferente de olhar para essa estatística ou para essa ideia e, portanto, achamos que temos todas as capacidades de amanhã podermos ser vencedores desta final. Não foi muito importante tu estares a tentar entrar emocionalmente na cabeça dos jogadores, porque esta competição, esta final, mexe pela positiva, do ponto de vista da inteligência emocional com os jogadores, e portanto eles estão super motivados para amanhã se estarem ao mais alto nível em todas as vertentes do jogo, que é a técnica, que é a tática e também que é o equilíbrio emocional. Fica então o essencial de Jorge Jesus nesta antevisão do jogo de amanhã frente ao Chelsea. Daqui a pouco já teremos a oportunidade de ouvir também os nossos comentadores no lançamento dessa partida e também na análise à jornada 29 do campeonato. Agora sim, vamos às notícias de ciclismo com o Pedro Rocha. Pedro, pedia-te só para recomeçar, visto que começaste literalmente com o microfone em off. Ok, então começamos de novo. Boa tarde outra vez. a todos os ouvintes da Jornal FM. Começamos com o BTT e com as 24 horas do Troféu Ibérico. Começaram então em Barcelos com a primeira prova, que foi mesmo levada de vencida pelo barcelense Tiago Souza. No segundo lugar terminou Fernando Rosa e no terceiro lugar Humberto Luís. Só para ser uma ideia, o vencedor deu 62 voltas a uma pista de BTT e fez um total superior a 400 km. Portanto, foi do Porto a Lisboa e ainda voltou para trás. Passando para o BTT, passando para o estrangeiro, a prestigiada Volta às Astúrias foi para a estrada este fim de semana também, numa edição, digamos assim, de crise e de contenção, uma vez que só teve duas etapas, mas que reuniram alguns dos locais mais emblemáticos desta volta. O vencedor no primeiro dia da primeira etapa foi o combativo vasco Ahmet Churruca, que terminou assim no primeiro lugar e ficou com a liderança da prova. No segundo dia, Javier Moreno, da Movistar, venceu a etapa, mas Ahmet Churruca terminou em bom lugar e mesmo assim conseguiu então levar de vencida a sua primeira competição enquanto profissional. No terceiro lugar dessa mesma etapa terminou o companheiro de equipa da Ahmet Churruca, o nosso português André Cardoso, que fez então o terceiro lugar e terminou no quarto posto da geral. Portanto, mais um excelente resultado para André Cardoso. Bem, nesta prova tiveram também as equipas portuguesas. No caso, o expoente máximo terá sido mesmo Jorge Montenegro, do Loltando nas Douradas, que terminou no segundo lugar da primeira etapa. Mas tivemos também vários homens no top 10 e vários homens a discutir etapas pelas equipas portuguesas que participaram, no caso, quatro equipas: a LA Aluminis Antarte, o Loltando Dunas Douradas, a OFM Quinta da Lixa e a Rádio Popular Onda. Passando agora para o ciclismo de formação, digamos assim, passamos para a Volta a Berlim, onde a seleção sub-23 esteve presente e tivemos boas prestações, apesar do primeiro dia muito desastroso e apesar, e isto é que é derreter, de Portugal não ter marcado nenhum ponto para o ranking continental. Contudo, Daniel Freitas fez 2 sextos lugares ao sprint, Rafael Reis terminou em 5º lugar no contrarrelógio e fez 25º na geral. Passando agora para a maior prova do momento, claro está, o Giro de Itália, continuamos então as emoções da Corsa Rosa. No sábado tivemos o contrarrelógio que poderia e esperava-se que ditasse a corrida a favor de Bradley Wiggins, mas as coisas nem sempre são como esperámos e Wiggins teve um furo a juntar aos problemas que já tinha tido nos dias anteriores, devido ao muito mau tempo e às descidas onde o Wiggins estava muito pouco confiante e chegou mesmo a cair. Wiggins ganhou algum tempo aos seus adversários, mas não foi o suficiente, e quem acabou mesmo por vencer o contrarrelógio foi o seu compatriota Alex Dowsett. Depois tivemos então uma etapa antes do descanso, ontem o descanso e hoje mais uma espetacular etapa, a primeira com chegada em alto neste Giro de Itália, e foi mesmo Rigoberto Urán, o colega de equipa de Bradley Wiggins, a vencer a etapa. No segundo lugar, um compatriota seu, e no terceiro lugar, o camisola rosa Vincenzo Nibali, que assim aumentou mais um pouco a sua liderança em relação ao veterano Cade Evans. Quem ficou já praticamente eliminado da disputa desta Volta à Itália é o campeão em título Ryder Esdal, que hoje perdeu muito tempo a juntar a mais alguns maus desempenhos que teve no final da primeira semana, e praticamente o canadiano disse adeus à renovação do título na Volta à Itália. Quem hoje também voltou a perder tempo tornou-se a ser Bradley Wiggins, pois não aguentou as subidas duríssimas com muita inclinação e ainda para mais com o seu colega colombiano na frente a puxar e a dar tudo, e os outros, claro, a tentar seguir. Hoje, nota para Tiago Machado, que esteve na fuga, foi até o segundo a passar na penúltima contagem de montanha, mas acabou por ceder na descida e foi apanhado pelo pelotão ainda antes de começar a última subida. Para além disso, está também a decorrer a Volta à Califórnia, que é, como sabemos, a prova mais importante da América do Norte. E na primeira etapa tivemos uma primeira vitória de Liu Vestra, ontem uma etapa espetacular, com uma chegada com 12 km sensivelmente a subir, com um calor tórrido de apenas, 43 graus. O colombiano Acevedo foi quem ganhou, e ele a surpreender, uma vez que é de uma equipa apenas do escalão continental que corre nos Estados Unidos. No entanto, atrás de si terminou o TJ Van Garner, esse bem mais conhecido da BMC e que se perfila provavelmente como o maior candidato a ganhar esta Volta à Califórnia. Antes de finalizar, passo um bocadinho o pelotão ao Ricardo, pois ele terá alguma coisa para nos dizer. É ou não é, Ricardo? É sim, senhor. Tivemos a oportunidade de acompanhar in loco às terceira e quarta prova da Taça de Portugal de Júniors, e apenas lhe deixo os vencedores. A terceira prova, que decorreu em Goulens, FAF, com vitória para José Neves do Clube Ciclismo José Maria Nicolau, quanto à vitória da quarta prova da Taça de Portugal, que terminou em Palmeira Braga, vitória para Rui Carvalho da Silva Vinhada Apsen, Tirpe na Fiel, quanto às contas finais da Taça de Portugal, e quando faltam apenas uma prova de dizer que César Martins Gil do Clube Ciclismo José Maria Nicolau tem praticamente a taça no bolso. Falta apenas, obviamente, cumprir calendário na última prova que vai decorrer na região de Aveiro. Foram estas então as notícias, Pedro, de ciclismo, mas claro, temos que deixar o nosso site no fecho deste espaço. Exatamente, foram então as notícias de ciclismo. Relembro que hoje é terça-feira, por isso temos a quarta edição da 14ª Curva, o nosso espaço de opinião semanal da responsabilidade do autor do blog Carro Vassoura, o Rui Quinta. Por isso não percam, mais logo está online. E claro, foram estas então as notícias de ciclismo, uma parceria do programa Bola na Área com o site noticiasciclismo.net. Eu despeço-me, até para a semana e claro, com este sol, ótimas pedaladas. E vamos então avançar, vamos diretamente então para o futebol, vamos para os resultados da Ronda 29, a Ronda 29 que jogou-se toda no passado sábado, com os resultados: Moreirense 2, Vitória de Setúbal 1, Braga 1, Nacional 3, Académica 1, Paços de Ferreira 1, Estoril 2, Beira-Mar 1, Sporting 1, Olhanense 0, Marítimo 1, Vitória de Guimarães 0, Rio Ave 2, Gil Vicente 1 e o Porto 2, Benfica 1. Uma jornada que acabou por dar cambalhota no que ao topo da classificação diz respeito. O Porto é agora líder com 75 pontos a 1 de diferença do Benfica, numa jornada em que Paços de Ferreira já garantiu a participação no play-off de acesso à Liga dos Campeões, numa jornada em que também o Sporting já disse adeus à Liga Europa. Apenas faltam as contas da descida de divisão, contas essas que terão que ser feitas na próxima ronda, a última, que se vai jogar toda no próximo domingo a partir das 18h30. Mas vamos dar a voz aos nossos comentadores, deixá-los entrar em campo com Rui Fernandes do Sporting, Marcelo Dias do Benfica e o Pedro Rocha, que vai estar a representar mais uma vez o Futebol Clube do Porto. Boa tarde, meus senhores. Vamos começar, obviamente, pela prestação e pelas declarações do Marcelo Dias a esse jogo no Dragão, jogo que podia até evitar o título do Benfica, mas que nesta altura começa a ser complicado de gerar essas expectativas, já que o Benfica está agora atrás do Porto, um ponto. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Sim, é verdade. Acho que por 3 minutos as minhas expectativas relativamente ao campeonato foram um bocado dissuadidas. Isto foi muito complicado, foi uma derrota bastante difícil de digerir, sendo o jogo que possivelmente ditaria o título, tanto para o Benfica como para o Porto, em que todas, mais o Porto que jogava tudo, porque só um resultado lhe interessaria, mas no entanto pensava, e com o decorrer do jogo, que o Benfica conseguiria atingir o seu objetivo, que era, para aquilo que me pareceu e para a estratégia montada por Jorge Jesus, que o Benfica foi praticamente para não perder o jogo. O Benfica queria não perder, não dar a liderança ao Porto a uma jornada no fim. E durante 91 minutos tudo correu muito bem, e na altura em que o gol surgiu eu já não acreditava que o Porto conseguisse marcar um gol, que o Porto chegasse à vantagem. Penso que eu e a maioria das pessoas que estavam a ver o jogo, tanto benfiquistas como portistas, foi um gol que surgiu. Até penso, o Porto fez um bom jogo, na minha opinião, mas penso que naquela altura até era uma altura em que o Benfica estava mais por cima, parecia estar mais fresco, mas de uma desatenção, aquele gol surgiu por dois jogadores que se calhar seriam os que menos pensariam, tanto os adeptos do Porto, tanto os adeptos do Benfica, que pudessem decidir o jogo, tanto o Lietzen, que tem tido poucos minutos esta época, como o Kelvin, que também, apesar de no jogo do Braga ter sido também fulcral e foi ele que deu a vitória ao Porto, mas também penso que neste jogo não, e depois daquilo que tem sido as últimas jornadas, que não penso que seria quase impressionante, eu até me faltam as palavras e fico um pouco atrapalhado, sou sincero, quando falo sobre este assunto, porque ainda não digeri bem esta derrota. A postura que o Benfica tomou, e principalmente aos por volta do minuto 60, quando tirou a Gaita para colocar Rodrigo, achas que acabou por ser decisiva, ou não terá sido por aí que até o Benfica está? Sim, é verdade, mas também se formos assim, olharmos bem para o jogo e pensarmos, penso que não terá sido propriamente pelo Rodrigo, apesar de o Rodrigo ter estado no lance que dito ao golo, penso que não terá sido a entrada de Rodrigo que prejudicou o Benfica e que levou que o Porto ganhasse o jogo. Foi um lance fortuito, foi um lance que aconteceu, porque o Porto, se, apesar do Benfica ter tido uma prestação assim mais defensiva e uma postura mais defensiva durante o jogo, o Futebol Clube do Porto também não fez um jogo para ir além. As oportunidades de golo de uma equipa, quando há um jogo de futebol, uma equipa defende e a outra praticamente passa o jogo todo a atacar e quer ganhar o jogo, costumam surgir muitas oportunidades e costuma haver mesmo aquela avalanche ofensiva, e neste jogo não surgiu. O Benfica, apesar de ter uma postura defensiva, fez um bom jogo. O Benfica pressionou alto, defendia alto, o Porto não conseguia construir grandes oportunidades, apesar de ter mais posse de bola, mas oportunidades de golo dignas desse nome, penso que houve uma de Barella e foi um lance individual, e depois houve aquele lance do Rames Rodrigues, mas que até estava em posição irregular. Tirando isso, não se previa que acontecessem assim grandes jogadas e que pudessem dar o golo ao Futebol Clube do Porto. No entanto, aquele lance apareceu, aquele lance fortuito aos 92 minutos, e pronto, é como eu tenho dito, o Benfica ficou a 2 minutos ser campeão nacional. Acreditas, já não acreditas então que o Benfica possa? É assim, a esperança é a última a morrer. Eu também não me acreditava que o Porto conseguisse chegar à liderança do campeonato há duas jornadas atrás, mas acho muito difícil. Acho que o Porto nesta situação é mais pragmático que o Benfica. Penso que o Porto, se estivesse na posição do Benfica, se calhar não conseguia o Benfica, se estivesse em segundo lugar e andasse atrás do Porto como aconteceu, penso que o Benfica não conseguiria chegar ao primeiro lugar. Penso que o Benfica perdeu, como eu disse, a 2 minutos do perdeu o campeonato a 2 minutos do fim deste jogo, mas também no jogo com o Estoril, penso que também foi por aí que começou a desgraça do Benfica, digamos. E se o Benfica tivesse resolvido e tivesse ganho o jogo ao Estoril, se calhar não estava nesta situação. Mas pronto, futebol é mesmo assim. Penso que o Porto não é um campeão, é um campeão justo, porque se for campeão tem mais pontos que o Benfica. Penso que o campeonato não é merecido, depois da época que o Benfica fez. Penso que o Benfica era a melhor equipa do campeonato e tem feito uma época, tanto nas competições europeias, Taça de Portugal. Penso que o Benfica era a melhor equipa, mas nem sempre os campeonatos são merecidos, e nem sempre quem são os melhores é que ganham. Por isso, se o Porto for campeão, é justo. Pedro, ouvindo agora o outro lado da barricada, pergunto-se... Antes de mais, só dizer que mantenho a minha dúvida do último programa, que era só não sabia se o Porto ia ganhar ou não ao Paços de Ferreira. Mas deixa-me perguntar-te se acreditavas quando o jogo entrou nos últimos 10 minutos que de facto o golo do Porto que deu a vitória podia ainda aparecer, sei lá, sincero, por um lado. É sim. E segundo, pergunto-te também se acreditas que se o Benfica tivesse tido outra postura, se viesse jogar o jogo pelo jogo, se acreditas que o resultado pudesse ter sido outro, ou seja, que o Porto não conseguisse ganhar. É sim. Aqui fizeste-me várias perguntas. Duas perguntas. Portanto, se acreditavas e a segunda. Exato, vamos respondê-las por partes. É assim, o acreditar faz mesmo parte do portismo, por isso, por muito que racionalmente víssemos a oportunidade a esfumar-se, e até naqueles últimos 10, 20 minutos o Benfica um pouco melhor, porque também estava com mais alguma frescura, o Porto já estava um bocado mais desesperado, vá. E se calhar até era mais provável um golo do Benfica do que um golo do Porto a surgir naquela altura. Mas, no entanto, por tudo o que o Porto tinha feito, pelo caminho que já tinha trilhado até ali, por ter feito uma primeira parte em que conseguiu bater-se muito bem, na minha opinião, é assim, o Marcelo falou que não houve uma avalanche ofensiva muito grande do Porto, pois... O Porto não estava a jogar com a Académica, com todo o respeito para a Académica, não é? O Benfica a defender não é a mesma coisa que o Estoril, ou a Académica, ou o Marítimo, que seja, com um autocarro lá metido. É muito diferente, tem jogadores com muito maior qualidade, e claro que isso nos dificultava. Agora, é assim, mesmo que o Benfica não tivesse ganho ao Estoril, eu tinha dúvidas que o Benfica pudesse ganhar no Dragão, mesmo a jogar com menos pressão e a jogar o jogo pelo jogo, o que agora já se vê que o Jorge Jesus não faz, porque antes era o rolo compressor, era a nota artística, era o espetáculo, era o carrega, mas agora ele, infelizmente para nós, está mais inteligente nesse campo e sabe gerir melhor a equipa ali. Entrou de uma forma, se calhar, até bastante humilde e pronto, procurou, de certa forma, defender e contrariar os argumentos do Futebol Clube do Porto e a grande motivação que os jogadores do Porto tinham. Quanto a mim, parece-me que se o Benfica viesse fazer o seu jogo habitual, teria dado, se calhar, também em vitória do Porto, ou mais cedo ou mais tarde. É assim, claro que ali o último lance... é um pouco de sorte, mas até o lavar dos cestos é Vindima. Já vimos o Manchester United virar uma Liga dos Campeões para aí em 5 minutos. E você ganhar em outro em Manchester, não é? Exatamente. No último minuto. Também. Todo um golo mal anulado. Toca a todos. Também já vi o Porto ser arrumado de umas meias finais, ou melhor, de passar umas meias finais contra o Bayern Munique, ali com umas faltas marcadas muito duvidosas. Toca a todos, infelizmente. Rui, ainda antes de também termos a tua posição vista de fora, vamos escutar precisamente o treinador do Benfica, Jorge Jesus, após o clássico, que falava de uma vitória, aliás, de uma vitória do Porto, uma derrota do Benfica muito difícil de digerir. As derrotas são todas iguais, mas esta derrota é uma derrota que nos deixa profundamente sentido, uma vez que a gente tem já quarta-feira uma final, e também sabendo que em caso de igualdade nós continuávamos a ficar dependentes só de nós, a uma jornada do fim. Portanto, esta é uma derrota num período de jogo, num momento de jogo, nestas horas, que deixa marcas, como é óbvio. E como é óbvio e natural, se nós hoje saíssemos daqui com aquilo que nós esperávamos e com aquilo que estava próximo de acontecer, com o empate íamos muito mais confiantes para quarta-feira, mas até lá, isto faz parte da nossa vida. Os jogadores e eu temos que mudar o chip e irmos para Amsterdã com a mesma confiança que tínhamos antes deste jogo, sabermos trabalhar em cima desta emoção negativa que neste momento a equipa tem depois desta derrota. É uma emoção negativa, diz Jorge Jesus, numa clara referência, neste caso, à derrota que ele também já não acreditava, Rui. Como é que viste este clássico? Um clássico que acabou por não ser assim tão bem jogado. Foi mais coração do que cabeça. Eu direi antes, mais boa tarde, que só ouvir Jorge Jesus também já é uma emoção. Mas como é que eu vi este jogo? Pronto, ali no Dragão é complicado vencer, não é? E é complicado vencer, e que o digam os adversários todos, toda a gente perdeu lá, com exceção do Olhanense. Acho que aquela imagem final de Jorge Jesus, de joelhos, diz tudo. Aquilo é o capitular, é o autenticamente entregar o ouro ao bandido que ele sentiu aos 91, 92 minutos. Foi um jogo mauzinho, fracote, em que as duas equipas se raciaram mutuamente. Não houve ali grande nota artística, para parafrasear Jorge Jesus. A nota artística não foi por aí além. As oportunidades também não foram nada de extraordinário. E claro, o resultado que se verificava no fim dos 90 minutos era de molde a satisfazer o Benfica. O Olad John, a Maca, entrou três vezes na segunda parte, salvo erro para ele. Foi tentar ali de uma forma lícita também. Foi também de uma forma lícita tentar que o encontro tivesse o desfecho que mais agradava ao Benfica. Agora, há aqui duas ou três coisas que eu gostava realmente de realçar. Primeiro, a postura que o Benfica tem quando vem ao Dragão. Autenticamente, parece que vem ali prestar vassalagem ao Porto, não olha o adversário de olhos nos olhos. Depois, Jorge Jesus está mais matreiro, mas devia de utilizar essa matreirice de molde a que os resultados a obter fossem mais consentâneos com aquilo que ele pretendia. E ali no Dragão é sempre a somar derrotas. Portanto, ele tem um plantel de muita qualidade, é nitidamente o melhor plantel, na minha opinião, que está na Primeira Liga. Ele conseguiu, digamos, durante dois terços deste campeonato, ser na realidade a melhor equipa, e no fim capitulou, com uma imagem diz tudo, não é? Uma imagem vale mais que mil palavras, a forma quando ele se ajoelhou em pleno relvado perante o desfecho que o jogo estava a ter. É um déjà vu, não é? Nós já vimos este filme noutros anos, em que o Benfica vem ali ao Dragão disputar o título e vai de mãos a abanar embora. No último minuto do filme. Sim, isso acontece, não é? Mas até porque estão agora a valorizar a participação do Lee Edson. A participação do Lee Edson no jogo limitou-se ali a fazer um passo ou dois, podia ter sido qualquer outro, até podia ser ele se jogasse. Qualquer outro, exatamente. Aquilo não é de grande nota artística. nem é não, nada. Não, contou que... foi a eficácia ali acima de tudo. A eficácia acima de tudo foi o Kelvin entrar na área e mandar uma biqueirada e conseguir enfiar a bola lá dentro, coisa que até ali não se tinha conseguido. Portanto, os outros entrada... dois gols também foram fraquinhos. Ele entrar na área, pronto, rematou. O Arthur, sinceramente, acho que não foi culpado em nenhum dos golos, mas acho que não está a revelar aquela confiança que revelou ao longo desta época. Acho que foi um dos golos um bocado esquisitos, mas pronto, aceito. Aliás, todos os golos foram, até mesmo o gol do Benfica, foi de uma situação, de uma confusão. E no final, pronto, o resultado foi aquele que foi, não é? Como eu costumo dizer, o que conta é o resultado final e é o que vai ficar para a história. E se calhar aquele letreiro de reservado no Marquês de Pombal vai ter que ficar para segundas núpcias ou terceiras núpcias, porque na realidade foi precipitado. Acho que a equipa a partir do Marítimo entrou nitidamente em descompressão, e se verificarmos a partir daí, foram um empate com o Estoril, foi uma derrota que foi na Herbac, foi agora a derrota com o Porto. Portanto, acho que nestes últimos 4 jogos o Benfica teve mais derrotas ou perdeu mais pontos eventualmente do que tinha perdido até aí. Ah, sim, aliás, que o Benfica não tinha qualquer derrota. Exatamente. Até no campeonato. E perdeu mais pontos, sim, em princípio, no campeonato, ou pelo menos tantos quantos tinha perdido nas jornadas anteriores. E no fim, acho que ficou demonstrado ali que quem sabe sabe, não é? Quem sabe sabe. E quando digo quem sabe sabe, digo a estrutura de Porto, porque conseguir aguentar 2 anos um treinador que na minha ótica, pronto, estará um pouco desfasado daquilo que costuma ser a bitola habitual dos treinadores de Porto, em que há opções táticas e técnicas muito discutíveis, em que insiste-se quase sempre no mesmo núcleo de jogadores. E sempre Varela, sempre Defur, Lucho González anda ali a arrastar-se nitidamente pelo campo, embora note quando a bola chega aos pés dele que tem qualidade, mas pronto, já deu o que tinha a dar autenticamente. E claro, tem sido um pouco aquilo que o Porto tem conseguido. Portanto, tem conseguido as vitórias, algumas até de uma forma muito sofrida, mas o facto é que a 29ª jornada e uma jornada no fim se prepara para ser campeão, faltando ainda ultrapassar esse adversário que é o Paços de Ferreira. Paços de Ferreira, nós tivemos que... oportunidades de ver contra o Sporting, é uma equipa muito matreira que ataca pela certa, e depois o campo com aquelas dimensões, com a assistência aguerrida, com os objetivos que eles já alcançaram, perfeitamente descomprimidos e tal, pode ser um adversário temível para o Porto, e vai ser de certeza um adversário temível. Duas perguntas, precisamente uma para o Pedro, outra para o Marcelo, ainda antes de avançarmos para o jogo do Sporting. Pedro, pergunta de Kelvin, passa a ser o jogador do campeonato, por assim dizer, depois de 2 golos a decidirem a partida frente ao Braga e agora este golo frente ao Benfica. É assim, o Kelvin de facto marcou os golos importantes, foi da bota dele que saiu os golos, mas não há que dar o mérito só ao Kelvin, o mérito é sempre de uma equipa, porque isso aí é que distingue muitas vezes o Futebol Clube do Porto das outras equipas, que é o mérito não está num jogador, está na equipa e no trabalho que eles têm vindo a fazer até agora. Podem ter tido ali momentos muito maus, podem ter estado ali enterrados muitas vezes, tiveram momentos péssimos, falhar penaltis, até problemas fora do campo, no caso do Kelvin e também no Lietz. Claro que isso é a vida privada e particular deles, mas não lhes fica bem, uma vez que são pessoas conhecidas. É assim, nós também já tivemos, eu lembro do Jorginho, que marcou, por exemplo, um golo ao Sporting, que nos deu um título praticamente. Tivemos o Bruno Moraes, que marcou também um golo ao Benfica, que nos deu uma vitória muito saborosa, assim mesmo a acabar também. E nem por isso eles passaram a ser ídolos da história do nosso clube, digamos assim. Claro que lhe reconhecemos o mérito, acho que neste momento qualquer adepto portista reconhece o mérito. Ele é do Chelsea desde pequenino, não é? Ele é do Chelsea. Quem? Desde o Kelvin, pequeno. Mas tem o seu direito. E aí ele está no seu direito. Eu gosto é daquele corte, porque assim, ele está ali. É como o Neymar. O cabelo. Sim. E até um bocadinho mais que o Neymar na cor. É um bocadinho mais escuro. Mas o outro tem os pés. Olha, um que o Neymar maiores, não sei, mas mais habilidosos. Não sei se o Neymar vai ser assim grande espingarda na Europa. O Rubinho também era o novo Pelé. Mas melhor que o Felwin vai ser, eu aposto. Sim, isso é capaz. Bem, vamos avançar porque estamos mesmo também já a ficar no headlines, digamos assim. Marcelo, pergunto-te para fecharmos o dossiê clássico Benfica-Porto, se o facto do Paços do Ferreira já ter conseguido a presença na Liga dos Campeões é um fator que pode jogar, neste caso, a favor do Benfica, ou pelo contrário, pode jogar a favor do Porto. Isto é, até que ponto é que um Paços a jogar livre de pressão pode colocar mais dificuldades a um Porto do que um Paços que precisasse de pontos para garantir ainda a presença na Liga dos Campeões? Pois, eu também tenho duas, sou sincero, tenho as duas perspectivas sobre esse assunto. Se calhar se o Paços necessitasse mesmo da vitória, se calhar iria estar mais concentrado e tudo mais, e se calhar até faria um melhor jogo contra o Porto, mas também às vezes esse nervosismo pode criar ali falsas expectativas, e se o Paços precisasse dos pontos e jogasse aberto contra o Porto, se calhar, talvez Porto fosse uma tarefa mais fácil para o Porto, e o Porto se calhar acabaria por chegar à vantagem mais cedo e tudo mais, que é neste tipo de jogos contra equipas pequenas que é o mais difícil. Agora, pronto, eu penso que tanto o Paços já ter atingido o seu objetivo ou não ter atingido o seu objetivo é irrelevante. Só espero que os jogadores do Paços sejam e mostrem uma postura profissional, que joguem o jogo pelo jogo e que tentem ganhar o seu jogo, porque também estão a jogar em casa perante os seus adeptos, e podem ter a certeza que se roubarem pontos ao Porto vão ter 6 milhões de portugueses, 6 milhões de benfiquistas agradecidos por isso. É a única, acho que a popularidade do nosso governo vai estar em alta no domingo, vão ser 6 milhões a dizer Paços, Paços, Paços. É a única maneira de aumentar o PIB. E o Paços de Ferreira, nunca esquecer, ao Marcelo, que o Paços a linha de amarelo. E quem são os de amarelo? São os que chegam em primeiro, não é? Utilizando uma linguagem de ciclismo, portanto, exatamente. Mas o Estoril estava de amarelo, mas quando o Benfica precisou do jogo, levou-os a jogar ao Algarve. Sim, e eles estranharam o local e lá deram o título ao Benfica. Agora, desta vez, eles quiseram jogar em casa no Estádio da Luz. Se os têm levado para o Algarve, podia ter sido o desfecho do jogo, tivesse sido diferente. No caso do Paços, sinceramente, eu estava mesmo a torcer para que o Paços perdesse e precisasse de vencer ao Porto. Não porque eu tenha algo contra o Paços, até já gabámos aqui muitas vezes o Paços, mas em caso de estarem as duas equipas com pressão, naturalmente o Porto saberia lidar melhor e teria jogadores mais aptos e mais habituados a lidar, com essa pressão. Assim, os jogadores do Paços vão jogar futebol por jogar, iam ter, acho que 2-3 dias de férias, nem tiveram, para concentrarem-se para o jogo, e acho muito bem, porque o jogo é a valer e tem de valer como deve de ser, que é para depois, porque depois há sempre acusações e nunca é merecido. Portanto, aí os jogadores do Paços já deram, e a estrutura do Paços já deu uma mostra de que vai encarar o jogo como deve ser e como eu quero que encare. E agora, na minha opinião, depende tudo do futebol clube do Porto. E é assim, não se pode festejar nada antes, porque já andaram muitos a festejar antes. Eu não gostei de ver, sinceramente. Não gostei de ver adeptos. Não, eu festejei uma vitória. Mas não gostei de ver. Sim, sim. Eu não gostei de ver adeptos. Vão ser 6 milhões ali a berrar. Eu até vi a claque do Sporting, depois de ter sido arrumada da Liga Europa, a claque do Sporting a festejar. Neste jogo de sábado, há um vídeo na internet, a claque do Sporting. Mas, senhores, vamos. A vitória do Porto. Eles eram a festejar, mas é o término da época, que é para ver se começa outra e esquecem esta. Não era nada. E ainda falta um jogo. Términos da época em Alvalade. Sim, vamos rapidamente, porque estamos mesmo a ficar sem tempo, porque temos a entrevista daqui a pouco. Pergunto-te como é que viste esta vitória do Sporting 11 frente ao Olhanense, uma vitória que acaba por ser inconsequente, já que o Sporting já não consegue matematicamente alcançar a presença na Liga Europa. Acaba por ser uma época de surpresas no que aos apuramentos para as provas europeias diz respeito, com o Paços na Liga dos Campeões e o Sporting de fora da Liga Europa. Eu vejo com um sentimento que viu a nossa claque, como disse ali o Marcelo, não foi pelo Benfica ter perdido, mas sim pela época ter terminado. Portanto, é realmente uma satisfação para mim terminar esta época, não é? Em que, na realidade, isto foi mal demais, tivemos dirigentes maus demais, tivemos desempenhos maus demais, tivemos jogadores maus demais, tivemos árbitros maus demais, enfim, foi tudo mau esta época, em que na realidade eu penso que aquilo que sobrou foi dois ou três jogadores da equipa B que foram lançados e que podem eventualmente para o ano fazer alguma diferença e poderem equilibrar. Se não estiverem onde estar outros, que foi uma coisa que nós nunca fizemos, foi jogar com menos de 11, a não ser quando os árbitros queriam que nós nos jogássemos e expulsassem algum. Portanto, e se não estar outros, não é por aí. Agora, o que eu acho é que é preciso estabilidade e é preciso, acima de tudo, responsabilidade e saber o que se está a fazer. E nitidamente este ano nós não tivemos isso, tivemos umas eleições a meio da época, tivemos mudanças de treinadores, tivemos corações de leão, tivemos treinadores belgas, que aquilo foi um erro de casting com o homem, coitado. Eu até pensei que ele às vezes era jogador, mas era de eventualmente de carica ou matraquilhos, porque o homem não percebia píbia daquilo. Depois também tivemos o Oceano. Este ali, é o grande ecletismo do passagem, uma passagem também muito gloriosa, não é? E, enfim, e agora pronto, e o Josualdo no fim vem juntar um bocadinho dos cacos. Apesar de eu não ser grande fã do seu futebol, mas pronto, pelo menos sabia fazer mais e melhor do que aqueles que estiveram lá, com os outros três juntos não dava realmente meio visual. E viu-se no fim é que a gente conseguiu um desempenho minimamente honroso para términos da época e depois para procurar que o clube minimize os danos e que ainda haja adeptos que queiram apoiar o clube e que se desloquem aos diversos campos de futebol no sentido de apoiar a equipa, que é aquilo que nos faz agora. Essencialmente, neste momento, o que me preocupa mais é a sobrevivência do próprio Sporting, do propriamente o sétimo lugar ou sexto, ou coisa parecida. Muito bem, até porque já temos aí os homens da bicicleta. Vamos ao sprint, aos golos da semana e também aos cartões verde e vermelho. Podemos começar por ti, Rui, o cartão verde e vermelho e os golos, e o gol da semana. O cartão verde tem de ir para a equipa do Futebol Clube do Porto, que na realidade teve um desempenho não artístico, não com nota artística mais uma vez, mas um desempenho acima de tudo pragmático, em que conseguiu os objetivos, que era vencer o Benfica e passar para o primeiro lugar. Quanto ao cartão vermelho, esta semana há uma série de situações, mas o cartão vermelho vai mesmo para Jorge Jesus, porque não é a atitude que se tenha depois do Porto ter marcado em casa do maior adversário, pôr-se de joelhos. Agora só falta saber se eventualmente se concretizou aquela máxima brasileira que diz: ajoelha ou vai ter que rezar. Ok, vamos neste caso adiantar-nos. Já disseste o gol da semana, Rui. Como ele é Jesus, portanto, acredito mesmo que ele tenha rezado. Agora ainda. E estava em território do Papa. Exatamente. O gol da semana. O gol da semana vai para o Hugo Viana, que é um jogador que eu aprecio particularmente e que acho que nunca deveria ter saído do Sporting, que marcou um grande gol contra o Nacional, mas que não serviu de nada e o equipa perdeu por 3-1. Muito bem, vamos avançar para os cartões do Pedro e o golo do Pedro também. Ora, o golo da semana vai para o Kelvin, naturalmente, pelo que valeu e pela execução, acaba por ser um bom golo. O cartão verde vai para o Porto, conseguiu concentrar-se, conseguiu fazer aquilo que não fez a maioria do tempo na época e alcançar os objetivos, bater o maior rival e agora, acima de tudo, tem de se concentrar ainda mais e vencer esta autêntica final, pois não podemos estar à espera de mais nada, porque acredito sinceramente que o Benfica vai ganhar o jogo ao Moreirense facilmente. O cartão vermelho esta semana, infelizmente, teríamos montes de situações para dar. Eu decidi mesmo agora na hora, pronto, e vou dar àquela baboseira, nem sei o que é que é de chamar aquilo, no banco do Real Madrid, que mostra mais uma vez uma coisa que eu tenho dito aqui, que é: o dinheiro ajuda no futebol, mas não é tudo, e não há nada que bata uma estrutura organizada e um clube com tanto dinheiro como o Real Madrid estarem ali todos a gozar com o Coentrão e a fazer troça dele, parece miúdos da escola, e ele ir para ali para o banco, um profissional paga peso de ouro ir para o banco e não saber que não está convocado e que tinha de ficar na bancada, etc. Nada que o Real Madrid já não nos tenha habituado, e embora não seja grande fã do Real Madrid, exceto dos portugueses, não me surpreende, vá. Marcelo? Pronto, o meu cartão verde desta semana vai para Sir Alex Ferguson, que terminou este ano a carreira, e depois daquela homenagem que foi feita em Old Trafford, acho que foi um momento muito especial e muito importante para o futebol. O meu cartão vermelho vai para as situações de violência que ocorreram depois do clássico, aqueles são os vídeos que temos visto serem publicados na internet, de, com agressões no centro comercial, ou as próprias agressões aos jornalistas da Antena 1, acho que são situações que ficam sempre mal e que não vêm ajudar ao desporto. O gol da semana também vai para o do Guiana, mas espero amanhã, depois do relato dos jogos, ter um gol da semana e que seja do Benfica, por isso vou aguardar um pouco e espero que o meu gol da semana só venha a acontecer amanhã. Exatamente, ou seja, não vamos projetar já hoje o jogo de amanhã. Amanhã vamos começar mais cedo, por volta das 19h20, vamos arrancar com essa edição especial, o relato dessa final europeia. 23 anos depois, o Benfica pode voltar à glória do futebol europeu. Pedro, 30 segundos para falares dessa final, já que amanhã não vais estar cá. Queres um prognóstico? Sim. Desejo uma vitória do Benfica, sinceramente, a bem do futebol português, tal como desejou o presidente Pinto da Costa. Ou e o Kelvin. É assim, o Kelvin está no direito dele, não é? Os adeptos do Benfica são portugueses e é quando do jogo com o Mónaco disseram, no fundo, vocês defendem as nossas cores, força Mónaco. Por isso eu não censuro o Kelvin. O Kelvin um dia ainda pode jogar no Benfica, nunca se sabe. Ou no Chelsea até. Voos altos demais. É assim, desde que eu vi o Bozinho a chegar onde chegou e o Raul Meirelles, acredito em tudo. Pedro, prognóstico, então, para fechar. Mas sinceramente, embora este não seja o resultado que eu gostasse, eu acho que o Benfica vai perder, acima de tudo pela falta de, se calhar, de confiança com que ficou após a derrota do Futebol do Porto. O próprio Jorge Jesus, que é tão fanfarrão, disse que aquela derrota de facto fez muito sentido. Então, mas a melhor sorte muito bem, na tua bem. Opinião, o Marquês vai continuar a reservar. Vamos então fechar. Rui Fernandes do Sporting, Pedro Rocha do Porto e Marcelo Dias do Benfica. Quanto ao Rui Fernandes e ao Marcelo, estão de regresso amanhã a partir das 19h20 em conjunto comigo para o relato dessa final europeia. Pedro, quanto a ti, estamos de regresso para a semana. Foi um prazer estar convosco. Nós avançamos já a seguir para o espaço de entrevista aqui no programa Bola na Área. Até já. Estamos então de regresso então para esta segunda parte do nosso programa, o espaço de entrevista, e vamos arrancar aqui, claro, com o espaço de entrevista hoje dedicado ao ciclismo e de forma especial ao BTT, com uma equipa, Caído Bike BTT, é assim mesmo o nome, Caído Bike, porque qualquer um pode cair, acredito eu, e tenho em estúdio o Paulo Sousa e também o Pedro Bessa. Boa tarde a ambos. E vamos ter a oportunidade agora, durante os próximos minutos, até ao fecho do nosso programa, de conhecer melhor esta equipa, este grupo de autênticos atletas e verdadeiros aventureiros que ainda agora tiveram uma grande aventura que vamos ter a oportunidade de saber mais daqui a pouco, mas pedia para nos apresentarem, neste caso, a equipa que tem, por assim dizer, a sede, vou chamar-lhe assim, em Hermesinho de Paulo. Sim, muito boa tarde. Já agora aproveito para agradecer a oportunidade que a Rádio Jornal nos deu. E pronto, falando um bocadinho do grupo, é verdade, nós temos uma sede, pronto, neste caso, o Café Ponto Final em Hermesinde, onde todos os domingos, e pronto, salvo seja também outros dias como feriados ou alguns dias durante a semana, que nos concentramos à volta das 8h30 para podermos ir dar a nossa voltinha de fim de semana. Pedro, como é que acabou também por fazer parte e de aparecer neste grupo? Ora então, eu sou o Pedro Beza, boa tarde a todos que estão a nos ouvir. Este grupo iniciou há cerca de 4 anos e meio. E começou tudo por uma brincadeira, não é? Que é normalmente assim que costumam-se criar os grupos. Portanto, éramos poucas pessoas, não é? Era um grupo restrito de 3 ou 4 pessoas. Começaram-se a aventurar aí nos montes de Alfena, de Valongo, nesses montes mais próximos da nossa área de residência. Quem fundou, ao fim e ao cabo, este grupo de BTT foi o Miguel